Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, o verso 27. Lucas 4, 27 diz assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Dá uma lida novamente nesse versículo. Aonde havia muitos leprosos? Em Israel. E quem foi o único curado? Naamã era quem? O sírio. Havia muitos leprosos em Israel, e o único que foi curado nos dias de Eliseu foi Naamã, o sírio, da Síria, aquele país colado lá em Israel, literalmente. Eles invadiram Israel, levaram cativos muita gente, e sempre viviam em guerra. Hoje não tem mais. Entre Israel e Síria, há um acordo lá. Mas, em meio a tudo aquilo, Israel tinha muita gente leprosa, e nenhum deles foi curado, senão um que não era de Israel, o que era o opressor, o que era o chefe do exército que invadira e levara cativo grande parte do povo. Interessante isso, né? Agora, essa história tem que ser muito importante, porque o único que foi curado tem que ter ao redor dele algo de extrema importância. Por que, afinal de contas, que ele foi o único a ser curado? O que que aconteceu lá aqui, entre todos os que eram leprosos, só um foi curado? Por que que ele foi curado? E eu queria que você abrisse também no livro de Reis, o segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 5. Vamos ler o que está escrito aí, segundo Reis 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Ele era valente. Toda vez que você vir um porém, um mas, você deve se lembrar que tudo que vem escrito depois menospreza o que foi escrito antes. Olha, esse bolo estava maravilhoso. Se você colocar um mas, você E é assim com tudo. É até importante a gente pensar bem na formulação da frase, porque às vezes você consegue dizer algo sem precisar dizer um mas ou um porém. E aí você não neutraliza ou menospreza o que disse anteriormente, ou talvez você acrescente. Então, ele era muito valente. Mas não adianta nada dizer que ele era valente se você diz um mas. O que vem depois do mas sempre se torna mais importante, mais sério, mais forte. Mas ele era leproso. Imagina um general leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Nós temos que ir entendendo o contexto. Imagina que o general que tinha lepra todo poderoso, todo valentão, tinha lá seus motivos para esconder a lepra, para ocultar suas fraquezas. Ele era um valentão. Levou para casa uma menininha, uma hebreia que era cativa, e essa menina começou a trabalhar para a esposa dele e certamente descobriu que ele era leproso. Provavelmente, se as pessoas soubessem que ele era leproso, ele nem poderia ser um general. A lepra naqueles dias era uma doença fulminante e asquerosa, um opróbrio. Quem era leproso não podia ficar. Lembre-se lá dos relatos e dos textos do Velho Testamento, quando o Senhor falava sobre quem era o leproso, tinha que sair do convívio das pessoas, porque era assim, era uma doença comum e era uma doença terrível. Então é possível que aquele homem escondesse a sua lepra e que aquela menininha, na sua inocência, trabalhando dentro de casa, tenha visto isso. Agora, mais interessante aqui é essa menina escrava, provavelmente nova, novinha, pequena, virar para sua senhora e dizer assim: ah, Dona Maria, Dona Naamana, bom dia, olha, se o seu Naamã fosse lá na minha terra, ele ficaria curado da lepra. Que é isso, menina? Não é assunto seu, não. Que lepra? Ninguém tem lepra aqui, não. Como é que vira para o general e diz assim: o senhor tem lepra, né? É, eu estou sabendo que o senhor tem lepra. Ainda mais uma escrava. Uma escrava, longe da sua família, longe da sua terra, está cheia de feridas, está cheia de preocupações, de tristezas, de angústias, de amarguras, está trabalhando obrigada. Ela está trabalhando obrigada, foi levada cativa da sua terra. Quem sabe onde estão seus pais, onde estão seus irmãos, sua família? Ela está ali sozinha naquela casa, e ainda que tivesse com mais pessoas ali conhecidas, ela está ali escrava e tem que trabalhar para aquele Ciro. Mas interessante que ela está solta, ela está leve, ela está confiante, ela está com um testemunho impressionante. Oh, minha senhora, se o doutor fosse lá na minha terra, minha terra, ele seria curado, ele o restauraria da sua lepra. Há um profeta lá em Samaria. Tem um homem de Deus lá na minha terra. Naamã certamente ouviu. E o versículo 4 diz: Naamã foi ao seu senhor, ao rei da Síria, e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. É possível que o rei soubesse da lepra de Naamã. É possível que Naamã e o rei tivessem uma amizade, um relacionamento muito forte, a ponto do rei colocá-lo como general e a ponto dele ir compartilhar um assunto tão delicado, tão pessoal, que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o exército, e que é extremamente perturbante e problemático, um assunto difícil. Olha, uma menina, das escravas que eu levei lá para casa, falou que lá na terra de Israel tem um profeta. Esse homem teve que ser humilde para virar para o rei de outra nação, de outra cultura, de outra crença, e dizer assim: em Israel tem um crente, tem um evangélico, tem um profeta, tem um pastor que ora e as pessoas ficam curadas. Quem te disse isso? A escrava lá de casa. Você está dando atenção para a escrava judia, menino? Hebreia? Tudo podia acontecer. Era um ato de humildade, como também foi um diálogo de sinceridade, de transparência, de respeito, de pessoas íntegras, de pessoas com sua cultura, com seus deuses, com seus cultos, que não conhecia o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, mas que temia. Respondeu o rei da Síria: vai, filho, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar para ser restaurado da sua lepra? Por que me envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha o rei de Israel, o quanto ele era crente. Olha o quanto o rei de Israel temia a Deus. Olha o quanto esse homem conhecia de Bíblia. Olha o quanto esse homem estava ligado a Deus mesmo. É como hoje, muito crente, que está na igreja, faz parte do reino de Deus, mas está sempre incrédulo, está sempre duvidando. O rei de Israel entendeu tudo errado. Isso é uma emboscada, porque não tem jeito desse general ficar curado aqui em Israel, coisa nenhuma. Isso aqui, ele está buscando um jeito de me atacar. Versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então você pode imaginar que esse assunto não foi um instante. Chegou uma comitiva da Síria com o general com uma carta. Isso mobilizou o reino de Israel. Houve um evento, houve um acontecimento político e social intenso. Todos sabiam o que estava acontecendo. Veio o general de novo: será que vai levar mais gente escrava? Não, não foi isso não. Ele trouxe uma carta para o rei. E o que que é que trouxe? Que carta é essa? Essa carta ficou conhecida. Se o profeta, lá na sua casa, ouviu a história, é porque todo o povo também já sabia disso. Então o profeta foi ao rei: eu estou sabendo que o general trouxe uma carta, e que o senhor rasgou suas vestes, que o senhor está achando que eles estão arrumando um jeito de nos perturbar de novo. Mas manda ele vir falar comigo, porque aí o senhor, rei, vai saber que tem profeta nessa terra. Tem profeta nessa terra. Isso é o que está acontecendo lá em Israel. Versículo 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Uma coisa é Naamã, generalzão, valente, com uma carta do seu rei e indo ao palácio do rei de Israel. Outra coisa, o rei de Israel falou assim: ó, o nosso profeta veio aqui e pediu o senhor para ir lá na casa dele. E aonde? Aonde que mora o profeta? Ah, o senhor vai ter que descer aqui, nós estamos aqui no Mangabeiras, né, o palácio do governador. O senhor vai ter que descer, segue Afonso Pena, depois o senhor pega Antônio Carlos, e o senhor vai, aí tem um bairro lá chamado, aí pega um bairro bem longe, lá na periferia, bem ao redor de Israel, de Jerusalém, e ó, lá mora o profeta. Aí chega lá o profeta na sua casa, humilde, simples. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Assim veio Naamã e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro. Você tem noção do que é isso, irmão? Eu chego na sua casa, e aí você não me atende. Você manda um mensageiro assim: papai está querendo saber o que o senhor quer. Mas peraí, eu vim falar com ele. Não, não, tem uma mensagem dele aqui para você. Mas ele não vai me atender, não? Não, não. Tem uma mensagem. Qual mensagem? Está escrito lá. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e serás purificado. Você está de brincadeira comigo, menino. Você está de brincadeira comigo. Esse tal profeta nem me recebe, eu tive que vir aqui, olha a minha comitiva, olha o que está acontecendo aqui, e agora ele manda um recado para mim, que eu tenho que me lavar no Rio Jordão. Versículo 11, porém Naamã indignou-se muito, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, pois se ia em pé, invocaria o nome do seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Imagina a raiva que ele está da empregada escrava que ele tem. Eu vou pegar aquela menina. Ô irmão, isso não está escrito, mas você pode mensurar o ambiente de tudo, não de forma mística, da forma mais natural do mundo. E nós temos palavras do texto sagrado que nos dão suporte para isso. Ele foi embora indignado. Não vou. Esse profeta tinha que ter vindo aqui, nem veio falar comigo e manda mergulhar nesse rio sujo aqui. O que é isso? O mais certo é que ele estava esperando a hora de chegar em casa. Eu vou pegar aqui a menina, ela vai trabalhar como nunca. Eu vou pôr ela lá no curral, ela vai ter que fazer o trabalho mais pesado. Alguma coisa assim, irmão. Versículo 3, chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, bem, para alguém chamar o general de meu pai, fica revelado que ele não era um homem qualquer. Se você for ao exército agora, cadê o general? Você vai encontrar um homem seco, duro, que nem abraça. Assim são os generais. Porque o exército forja no homem uma série de características assim muito grotescas, muito... Filhos de general são pessoas que, na maioria das vezes, sofrem muito. Porque o pai é sempre mandou... Atacar! Agora, os funcionários, as pessoas que estavam com esse general, disseram, meu pai. Então, ele devia ter um relacionamento muito distinto com os seus empregados, com os seus funcionários. Se o profeta te houvesse indicado alguma outra coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais dizendo, vai, lava-te e serás purificado, pelo que ele desceu e imediatamente ouviu os seus funcionários. Olha o tipo de relacionamento que o general tinha com seus subalternos. Eles o chamavam de pai e ele ouviu imediatamente. Desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã, o homem de Deus, ele e a toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele, e disse, agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-te que aceite um presente do teu servo. O profeta não aceitou o presente, ainda tem uma história aí de carona do menino Geazi, que foi aceitar o presente, mas eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês. Nós estamos vivendo numa terra estranha, nós não pertencemos a esse reino da terra, nós somos estranhos aqui. E as pessoas à nossa volta são mesmo como esse general. Muito valentes, mas leprosos. Essas pessoas estão à nossa volta no trabalho, na vizinhança, na escola. Muito valentes, com seus carros, com suas roupas, com sua religião, com suas filosofias, com sua autonomia. E nós somos insignificantes. Nós somos crente. E nós corremos o risco de ficarmos angustiados com essa vida, preocupados demais com as coisas do dia a dia, amargurados com o que não conseguimos, com o que não temos, com o que queremos ter, trabalhando ao redor dessas pessoas, sem nem nos preocuparmos, que lá no reino de onde nós vimos, viemos, tem um Deus que cura a lepra. Na verdade, nós não olhamos para as pessoas vendo lepra, nós olhamos para ela vendo o uniforme de general. Nós olhamos para as pessoas sem nem nos lembrarmos de que elas têm lepra. Certamente nós olhamos para as pessoas sem nos lembrarmos que nós também tínhamos lepra. E encontramos cura. Mas aquela menina é uma lição para nós. Aquela menina, ainda que escrava, sem esperança, sem futuro, ela ousou dizer àquele granfino, aquela pessoa que não gosta de crente, aquela pessoa que não acredita em Deus, aquela pessoa que tem lá seus santos, ela ousou dizer: o meu Deus curaria você. O meu Deus pode curar você. Imagina que aquela menina, para ter tanta confiança assim, ainda que escrava, ela era uma menina cheia de Deus. Se eu sou cheio de Deus, ainda que a minha vida não esteja boa, está difícil demais, eu sempre vou falar para quem tem lepra que o meu Deus pode curar. Nós vivemos numa correria vida, nós temos tantas preocupações, nós temos tantas atividades, nós temos tantas coisas, mas nós precisamos olhar que nós temos muita gente ao redor que está com lepra. E essas pessoas, pode ser o que for, podem ter o que têm, podem acreditar no que acreditam, pode, mas a lepra será o motivo prioritário delas buscarem a Deus. E se elas souberem de alguém onde Deus pode agir, elas irão a Deus. Mas nós nos calamos. Em Lucas, o texto que lemos, diz que tinha muitos leprosos, mas só um foi curado. Primeiro, porque ele verdadeiramente tinha lepra. Irmão, as pessoas que estão à nossa volta têm suas lepras, têm suas lutas, seus problemas, suas tristezas, suas feridas. Bem, se eu vim de Israel e eu também tenho lepra, é lógico que eu não vou dizer para o rei, para o general, pessoal, lá na minha terra tem um profeta que cura. Não, eu também não sou, não, eu também tenho minha lepra. Então nós não abrimos a boca para falar para alguém que Deus cura, porque nós também precisamos ser curados. Mas um profeta em Israel que cura existe, não é porque nós fomos curados, existe porque Deus pôs. Se eu não fui curado, é porque eu também não crie. E se eu não fui curado, eu não abro a minha boca para falar de Jesus. Então eu quero ser curado, Senhor. Que seja da timidez. Eu quero ser curado, Senhor, de uma série de coisas, dessa terra onde eu me tornei escravo, que me prendem a essa terra, que me deixam tão leproso quanto as pessoas dessa terra, eu quero ser curado. E eu quero ter um relacionamento com o Senhor tão maravilhoso, que ainda que eu esteja trabalhando forçado nessa terra, eu vou ter alegria e confiança para dizer às pessoas: o meu Deus cura. Então esse profeta, ou melhor, esse general, foi curado. Primeiro porque ele tinha lepra mesmo. As pessoas à nossa volta têm lepras. Mas segundo, ele foi curado porque uma menininha escrava decidiu fazer o mesmo que o profeta fazia lá na terra. Ela abriu a boca e numa frase ela profetizou: o Senhor vai ficar curado, o meu Deus cura. O único que foi curado por quê? Porque uma menininha abriu a boca e profetizou. Ah, não sei, né? Não sei o que ele vai pensar se eu falar isso. Ele vai achar que já não gosta de crente. E, ah, não vou falar não. Não sei, depois, e se Deus não curar? E se Deus não fizer? Eu vou ficar com vergonha. Como é que vai ser? A menininha. Ih, minha senhora. Ah, se ele fosse lá na terra do meu profeta lá. Ah, se ele fosse lá em Israel. Ele ficaria curado na hora. Eu e você precisamos ter a ousadia dessa menina. Nós não podemos permitir que nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos estejam indo para o inferno sem alguém falar para eles: tem salvação. Deus pode entrar nesse assunto aí do seu casamento. Deus pode entrar nesse assunto aí dos seus filhos, da sua vida. Se Deus entrar aí, você vai experimentar o que é uma mudança de vida. Nós precisamos falar isso, irmãos. Nós precisamos transformar isso na maior motivação de vida cristã que temos. Ainda que estivéssemos escravos de um povo. Ainda que estejamos trabalhando arduamente nessa terra. Terceiro, ele foi o único que foi curado, porque ele creu. Ele simplesmente creu. Aos nossos olhos, um general, topo da elite da Síria, fazendo e acontecendo, amigo do rei. Esse cara não vai à igreja, não. Esse sujeito não quer ir. Ele não vai de jeito nenhum a um culto. Ele não vai na minha cela, mas nem que. E ele já falou: não me fala negócio de crente. É porque você não falou para ele ainda da lepra dele. Se você falar para ele da lepra, ele vai tomar um baque, ele vai tomar um susto. E ele vai querer correr atrás de Jesus. Porque ele está doido para ficar livre da lepra. E o Espírito Santo é quem nos revela, irmão. O Espírito Santo é quem nos dá ousadia. E as pessoas à nossa volta têm suas lepras. E se nós oferecermos a elas a única solução para suas lepras, elas vão buscar. Está escrito, Senhor. Eu não posso ir convidá-las. Ô, general, é o seguinte: se o senhor se tornar um hebreu, se o senhor começar a praticar o que eu pratico, se o senhor começar a frequentar os meus cultos, o senhor vai ver o que vai acontecer. Não, não quero isso não, menina. Mas a menina não fez isso. A menina falou assim: a sua lepra, a sua dor, seu problema, o meu Deus vai resolver. Nos falta como crentes mais ousadia dessa menina. E ao nosso redor pode ninguém ter sido curado. Se eu abrir a minha boca, alguém vai ser curado. Senhor, eu posso ter muita gente que está criticando, que resiste, que não quer saber, mas eu vou encontrar um Naamã por aí. Que o Senhor vai me mostrar qual é a lepra dele. E eu vou poder dizer com todo amor e com toda confiança: quem tu és, o que o Senhor faz. E nós vamos ter entre nós a alegria, o testemunho. E esse testemunho vai irradiar para muitos outros lugares, muitas outras vidas. Deus curou o leproso. Deus transformou aquela vida. O que é que nós precisamos para sermos mais ousados? Eu quero pedir a Roberta, vem aqui, Roberta, por favor. A Roberta tem um grupo de amigas que ela decidiu reunir e falar de Jesus. E ela tem um segundo grupo que ela decidiu formar lá na escola das filhas dela. E, apesar da diretora não ser convertida ao Senhor, a diretora aceitou. Naamã ouviu a menina. E não é a igreja, não é o pastor, não é porque eu estou desafiando ela. Você tem que ter uma célula, você tem que falar de Jesus. Se trata disso. E ela está colhendo frutos disso. Tem muitos Naamãs lá que já estão experimentando curas. Nós batizamos até, né? Tem uma que nós batizamos. Fala sobre isso. Então, é isso mesmo. Nós temos um grupo na escola, eu e mais duas amigas. E nós começamos, oferecemos para a diretora se poderíamos ir até a escola para orar pelas crianças, pelos pais, pelas famílias, e que num primeiro momento estaria aberto para outras mães participarem. E ela concordou, a gente estava orando sobre isso antes de conversar com ela, ela aceitou, e nós começamos com um grupo na terça-feira de manhã, levando uma palavra e realmente tendo um momento de oração. E ela gostou e começou a compartilhar várias coisas da própria vida e coisas que aconteciam na escola. E nós fomos ministrando, conversando, realmente levando uma palavra do Senhor para ela. E aí, num outro momento, ela disse que tinha comentado com várias pessoas da escola, outros professores, coordenadores, e pediu que nós fôssemos mais em um outro momento na escola, no final do dia, início da noite, para que mais pessoas pudessem participar. E agora nós já estamos com um segundo grupo que se reúne à noite, também uma vez por semana. E esse grupo tem crescido a cada semana com mais pessoas. Não tem sido fácil, né? A gente sabe que realmente é uma batalha, é uma luta. Mas nós sabemos também quem está à frente do nosso exército, que é Jesus, e Ele é o Todo-Poderoso, e é no nome dEle que nós estamos indo lá. E tem sido muito gratificante, a gente tem visto os frutos, e mesmo as professoras que não têm participado, elas têm comentado que nas reuniões que são feitas dentro da escola, a própria diretora tem levado as palavras que a gente tem deixado com ela toda semana. E nós estamos fazendo isso por um bem maior mesmo, dos nossos filhos que estão ali e principalmente de todas as vidas daquele corpo docente, pessoas sedentas, pessoas buscando encontrar Deus em outros lugares que a gente sabe que elas não vão encontrar, pessoas realmente doentes, lutando contra as suas lepras mesmo, tentando se curarem de formas que elas não vão conseguir ser curadas. Então, nós temos, assim, buscado muito do Senhor. E Deus é tão maravilhoso que a gente ora, Ele dá uma palavra, a gente leva e elas acham que a palavra foi encomendada. Não, alguém contou para vocês que a gente precisava ouvir isso. E a gente fala todas as vezes. Uma pessoa contou sim. É o Espírito Santo que nos fala a cada semana o que vocês precisam ouvir. E Ele tem nos honrado, gente, muito. De forma maravilhosa. Ele é muito bom. Uma menina escrava, irmão. Não foi um pastor que saiu do seminário com eloquência. Uma menina escrava. Sim, o meu Deus pode. Eu quero falar até para o general que na minha terra, no reino a que eu pertenço, tem um rei, tem um Deus, tem um poderoso. Mônica, você pode vir aqui um minutinho, por favor? Há quanto tempo, Mônica, tem aquele momento de oração na sua empresa? Tem 7 anos que eu me reúno com os funcionários da minha empresa, uma vez por semana, todas as quintas de manhã. E tem sido uma bênção e um ensinamento enorme. E eu, como a menina escrava, curada, amém, senti esse chamado e me propus, realmente Deus falou comigo, vai, você é capaz, você pode, que estarei com você, né? E o Espírito Santo flui de uma maneira muito especial. Essa semana, nessa última quinta-feira, nós estávamos com, eu particularmente e a empresa, com uma situação de guerra mesmo, de luta. E na quinta-feira nós tínhamos lá reunidos mais de uns 20 funcionários, para minha surpresa, com violão tocando, cantando louvor. E é um tempo curto, gente, é meia hora, mas é uma meia hora tão preciosa, e cada um com um testemunho, as lepras sendo curadas, as feridas sendo fechadas, e esse grupo sempre se movimentando e trazendo outras pessoas. É claro que nem todos podem estar presentes, mas aqueles que não estão sempre me perguntam, e aí, como é que foi, ouvi dizer isso, fulano me contou aquilo. Então, tem crescido muito. E há 7 anos, então, mais ou menos, essa é uma reunião de bênção e de vitórias. E que, com certeza, de vitórias. A gente tem sido muito abençoado. E eu te agradeço muito também. Obrigada. Tem um fato interessante que eu quero destacar, que eu estava indo nas primeiras reuniões. Um fato interessante não é que eu estava indo. Eu estava indo nas primeiras reuniões e por um bom tempo eu ministrava lá. O Geraldo também, está ali o Geraldo. Mas houve algum episódio, alguma dificuldade, a gente sabe que foi uma resistência espiritual e... aqueles que falaram assim, não, aqui é empresa, aqui não é lugar disso, não. Aí nós entendemos, não foi, Mônica? Falei assim, olha, então nós vamos parar, Geraldo não vai, eu também não vou, e aí é com vocês. E aquilo que parecia, não, então não tem mais reunião, porque o pastor não vem aqui mais. E não, foi a Mônica que falou assim, não, não vai parar, não. Ela assumiu a reunião. E Deus foi capacitando a Mônica para ter as palavras, as ministrações, os estudos. Então, nunca mais deixou de ter. Não é o pastor indo lá. É você, irmão, no seu lugar. Aonde você estiver, não importa. Você consegue imaginar o que aconteceu na casa de Naamã quando ele chegou? Dá para imaginar o que Deus fez com aquela menina escrava? Dá para imaginar como foi a vida daquela hebreiazinha? Não sei se ela permaneceu lá, e se permaneceu, ela foi honrada. Eu não sei se o general falou assim, olha, vou te levar de volta para sua casa, vamos achar sua família, vamos restaurar tudo que você sonha. Por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E nós temos outros irmãos aqui que poderiam dar testemunho aqui assim. Fui na empresa lá da Cristina, o Arthur, a empresa da Carol, do Rodrigo, toda terça-feira eles reúnem os funcionários, para falar de Jesus. E na nossa família? E na nossa vizinhança? As pessoas que estão ao nosso redor, eu quero, Senhor, descobrir a alegria de ser como aquela menina, de profetizar para as pessoas que o meu Deus cura. Você podia fechar os seus olhos? Convido você a orar nesse momento. Às vezes nós queremos tanta coisa na igreja. Às vezes nós até encontramos uns atritos, umas dificuldades, uns conflitos religiosos, teológicos, estruturais. Às vezes nós estamos em umas batalhas para ver se a gente constrói um prédio, se a gente melhora a diretoria, se a gente ajeita as coisas na nossa estrutura, no nosso clube religioso. E as pessoas estão aí à nossa volta, leprosas. E nós não podemos chamá-las para a nossa estrutura, porque essa estrutura não cura. Nós devemos chamá-las para elas irem à terra do nosso Deus, ao lugar da presença de Deus. Ainda que seja para mergulhar num rio esquisito como o Rio Jordão, elas vão mergulhar, pode crer, porque elas querem a cura. Senhor, eu quero ser como essa menina. Eu quero ser. Eu quero ter a ousadia. Eu quero ter a intrepidez dessa menina. Porque eu também quero ter a alegria que ela teve quando o seu Senhor chegou, pulando, podendo tirar seu uniforme na frente de todos, para mostrar que a pele era como de uma criança, pura, curado. Como igreja, Senhor, nós pedimos ao Senhor uma transformação, uma revolução, Senhor. Se nós precisamos, nós pedimos ao Senhor. E o Senhor vai nos concedendo as bênçãos. Quando não concede, a gente desanima, Senhor. A gente perde a fé. Se o Senhor não conceder as bênçãos que nós precisamos, a gente se afasta, a gente se esfria, a gente esmurece. Mas se o Senhor conceder as bênçãos, nós ficamos alegrinhos com o Senhor. E nós nos acomodamos e nós só ficamos curtindo as bênçãos. Que ninguém nos confronte, que ninguém nos mostre nada, que ninguém nos peça para mudar nada, deixa como está, porque Deus já me abençoou em tudo. Mas, Senhor, nós não queremos viver assim. Nós não queremos apenas ser alguém que tem bênçãos de Deus. Nós queremos nos incomodar. Sair do nosso conforto, do centro da nossa vida para nós mesmos, e ir atrás de pessoas. Eu quero me lembrar de alguém, Senhor. Estou pedindo para mim e para os meus irmãos, eu quero nesses dias me lembrar de alguém que eu posso ir visitar, que eu posso chamar para um almoço, para um lanche, para uma comunhão. E eu estou pedindo que o Senhor me fale o que dizer a ele, a ela. Os irmãos que estão fazendo isso, que o Senhor aumente as experiências de vitória, de revelações, de ousadia, de intrepidez. Eu convido você a orar nesse momento e dizer ao Senhor: se porventura na sua vida Isso tem sido uma motivação adormecida. Eu não me lembro, de vez em quando eu até penso em chamar alguém para o culto. Mas eu quero ser uma pessoa que em todo tempo vê oportunidades de profetizar na vida de outros. Senhor, eu quero pedir perdão por ser tão displicente quanto a isso. Senhor, eu quero ter minhas experiências como daquela menina. Nem o nome dela nós sabemos, Senhor. Mas haviam muitos leprosos e nenhum outro foi curado, só um, porque alguém profetizou. Se você quer dizer algo específico, pessoal, ao Senhor, convido você a ficar de pé e a levantar a sua voz e declarar a Ele: Senhor, eu quero mudanças. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Senhor, me dá ousadia. Senhor, fala comigo. Levante a sua voz e peça a Ele. Levante a sua voz e ore a Ele nesse momento. Você pode dizer ao Senhor como que você quer que aconteça. Senhor, eu quero que aconteça assim. Eu quero que o Senhor me dê uma pessoa, um vizinho, um amigo, um familiar, e que o Senhor me revele o que dizer a ele, a ela. Que o Senhor me revele como falar. Mas é possível que a gente tenha que orar: Senhor, me cura. Que seja da timidez, me cura, Senhor. Mas talvez eu tenha que pedir ao Senhor: me cura dos meus medos, dos meus temores, da minha falta de paz, de alegria, dos rancores, das amarguras, da desesperança. Como é que eu vou dizer para alguém que o meu Deus cura se eu não sou liberto? Mas também me ensina a valorizar o que o Senhor já fez na minha vida. Valorizar o que o Senhor já fez.